Agora, olha só. Então, agora entrando no tema dos ícones mesmo. Os ícones, a iconografia e a veneração dos santos no cristianismo, eles têm como significado, justamente, função e significado, justamente, estas outras dimensões que você encontra na Torá e no Alcorão. Os santos e os ícones, eles revelam dimensões da realidade crística que você não pode encontrar no Evangelho. Que se você só olhar o Evangelho, você nunca vai entender. Tá claro? Então é assim, olha só, em vários períodos da história do cristianismo, no primeiro milênio, de tempos em tempos, entrava em discussão a questão da validade da iconografia e da veneração dos santos. Dizia assim, ah, assim, não, no século II começaram a discutir, depois no século IV discutiram de novo, no século VI discutiram de novo. Finalmente no século VIII começou um quebra-pau sério, porque o imperador do Oriente proibiu o uso de imagens, falou, ordenou por lei a destruição de todos os ícones e proibiu a veneração aos santos. E com aí então começou um sério quebra-pau teológico que durou mais ou menos 60 anos, ou acho que 70 anos, acerca da validade disso, certo? E os grandes teólogos da época, todos eles falaram, olha só, se você proibir o uso dos ícones e a veneração dos santos, você cancelou o dogma da encarnação do Verbo. Que negar uma coisa é negar a outra. O princípio mesmo, a essência mesma do cristianismo é que, olha assim, olha só, Deus é invisível e ele tornou-se visível nesta pessoa. Tá claro isso aí? Só que, olha só, você aqui no século 8, século 9, século 20, cadê esta pessoa? Esta pessoa não está andando do seu lado. Então ele tem que ter providenciado um meio, uma espécie de prolongamento da encarnação que permanece no decorrer dos séculos. Em parte, isso é dado de modo abstrato pelos sacramentos. Mas ainda assim, olha só, você nem sempre sabe quando os sacramentos são válidos. Tá claro, hein? Quer dizer, a ideia no cristianismo desde o começo é, olha só, eu sou o tronco e vós sois os ramos. Não é isso? Quer dizer, o Cristo estava falando que os santos, eles são, eles recebem neles a própria vida divina que nele existe essencialmente. Olha, dizer que uma coisa é o tronco e a outra são os ramos, o que que o tronco e os ramos têm em comum? É justamente a seiva vital que irradia do tronco para os ramos. Quer dizer, a vida interna do ramo é exatamente a mesma vida interna do tronco. Tá claro? Isso quer dizer o quê? Que entre o tronco e o ramo existe, por um lado, uma descontinuidade exterior. Tronco não é ramo, ramo não é tronco, não tem erro. Mas que em alguma dimensão interior, o tronco e o ramo são o mesmo. Na dimensão vital essencial, eles são exatamente o mesmo. A vida do ramo é exatamente a vida do tronco, ele não tem uma outra vida. Desde o começo. Os grandes místicos e teólogos dizem que esta vida aí é a própria vida divina, que em si mesma é invisível e tornou-se visível, nas ações, pensamentos deste homem aqui. Este homem, na verdade, olha só, não é simplesmente um homem. Ele é a própria forma visível da divindade. Tem uma passagem na Escritura, não lembro se tá, se é numa das epístolas ou se é nos Atos dos Apóstolos, um dos apóstolos, logo depois do Pentecostes, usa esse argumento. Ele fala, olha, aquele Deus que desde sempre é invisível, este mesmo agora tornou-se visível. Visível. O argumento do pessoal que era contra os ícones é que é o seguinte, olha só, não, mas uma coisa é a divindade de Jesus Cristo, outra coisa é a sua carne. Tá? E aí os teólogos imediatamente respondiam, olha, primeiro, não é a carne enquanto tal que nós adoramos ou veneramos. É lógico. Certo? Deus é uma coisa, carne é outra. Você não confunde as duas coisas. Mas se você entender o significado da palavra carne, você não pode dissociar, por exemplo, esta carne aqui, ó, desta personalidade que está aqui dentro. Esta carne aqui não é senão o limite externo dessa personalidade que está aqui. E em tudo que ela faz, ela é a expressão dessa personalidade interna. Só que no caso de Jesus Cristo, essa personalidade incluía o próprio Deus, a própria divindade. Então, embora a carne de Jesus Cristo não é a mesma coisa que a sua divindade, você não pode concebê-la como uma outra coisa radicalmente distinta e independente. É evidente que não existe uma expressão verbal perfeitamente adequada para explicar o mistério das duas naturezas e unidade de pessoa, né? Tanto que, assim, se você desvia um pouquinho da expressão tradicional, você já está correndo o risco de ou reeditar uma heresia antiga ou de inventar uma nova sua própria. Certo? Então é evidente que todas as expressões são, vamos dizer assim, simbólicas e não devem ser levadas muito para longe, não devem ser tomadas no sentido muito literal. Mas você pode dizer o seguinte: que olha, se por um lado a carne de Jesus Cristo não é exatamente o mesmo que a divindade, certo? Ela não é senão uma expressão dessa mesma divindade. Senão, a escritura seria falsa ao dizer que ele se tornou visível. É claro que alguns sempre tentaram falar, olha, não, é que ele se tornou contemplável, mas a isso os teólogos defendiam, Deus sempre foi contemplável. Do ponto de vista intelectual, ele seria sempre o mesmo. O conceito de Deus continua exatamente o mesmo, era sempre inteligível. O ponto da escritura é que Deus se tornou visível. E que a veneração dos santos e dos ícones, certo? É como que uma dimensão da encarnação. Também, né, isso é evidente no quando o seu próprio São Paulo fala. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo. Ora, é evidente que ele não estava falando que a personalidade de Paulo havia desaparecido ou sido desintegrada ou, né, sido substituída, né, pela personalidade de Jesus Cristo. Isso? Como assim não? Você pegou ele, tirou aquela pessoa e implantou uma outra que era Jesus Cristo. Não é isso? É simplesmente que uma personalidade, olha só, uma personalidade não é senão um modo de agir, de pensar, de sentir, de querer. Ora, esses modos de agir, pensar, sentir e querer, certo? Eles são basicamente, estruturados, eles se diferenciam uns dos outros segundo formas inteligíveis. Quer dizer, você pensa algumas coisas, quando você pensa algumas coisas, ora, essas coisas que você pensa têm um significado. Esse significado inteligível, certo? É a medida do que você pensa. Não é possível pensar, certo? E pensar em algo absolutamente ininteligível. Não é isso? Não é possível você pensar e esse pensamento não puder, não corresponder de modo algum a ideias ou noções. Não é possível você criar um discurso interno aqui e esse discurso não tem nenhum significado. Ele pode até ser um significado incoerente ou possuir um significado falso. Ele não se referir a uma realidade. Mas mesmo um erro tem uma estrutura inteligível pelo qual ele difere da verdade. Tá claro isso aí? Quando você diz assim, olha, esta mesa aqui não é sólida. Não é isso? Ora, isto é um erro, é uma inverdade. Não é isso? Mas a afirmação, a negação, a mesa não é sólida, tem uma estrutura inteligível coerente que você pode constatar, e comparar com a estrutura que você vê na mesa real. Tá claro assim? Quer dizer, mesmo uma falsidade, mesmo um erro, tem uma estrutura inteligível que difere do real. Tá claro assim? Ora, então, quer dizer, toda personalidade é medida por essas fórmulas inteligíveis. Essas fórmulas inteligíveis, todas elas procedem do próprio verbo divino. Quando São Paulo diz, olha, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, o que ele está querendo dizer é o seguinte, olha, tudo o que mede esta personalidade e dá a ela realidade enquanto personalidade, certo? Não é uma elaboração desta individualidade. As medidas inteligíveis do que eu penso, sinto, desejo, quero, não são produtos da minha elaboração mental. Elas são produtos da atividade de Jesus Cristo, da atividade do Verbo Eterno. E, portanto, tudo que existe nessa personalidade de efetivo, certo? É um modo de ser de Jesus Cristo. Tá claro isso aí? Agora olha só. O corpo de São Paulo, certo? Que era constituído de carne, como o meu, como o seu, como de cada um, não é senão o receptáculo passivo pelo qual o sujeito, São Paulo, dava expressão a esta personalidade. Tá claro isso aí? Isso quer dizer que, olha só, o corpo dele não era senão uma representação física, dessas estruturas inteligíveis que procediam do próprio verbo divino. Tá claro, hein? Tanto, né? Então, o que acontece? Quando você reproduz a imagem de um santo, ou você venera a relíquia de um santo, ou o próprio santo, o que que você está procurando? Você está procurando justamente essa seiva que sai do tronco e passa pelo ramo. Tá clarinho? É evidente que alguém pode, por razões de método ou de oportunidade, fazer como faziam os cistercienses. Não, olha, aqui na nossa igreja não tem imagem nenhuma, não é para ter imagem. Tem que ter um vazio aqui, põe só a cruz dentro da nossa igreja e a gente medita no silêncio vazio de imagens. Ora, é uma recusa metódica. É evidente que os ícones são um instrumento para participação na divindade. Não é uma recusa, não é uma negação doutrinal. Os cistercienses não estavam dizendo que assim, o uso dos ícones é ilegítimo, é inválido. Eles jamais diriam isso. Dizem, olha, para certas mentalidades, em certa ocasião, em certa condição, o uso das imagens não favorece a aproximação com Deus. Certo? É claro que, olha só, quando a gente está falando aí do uso das imagens, nós estamos nos referindo estritamente aos ícones produzidos segundo as normas estritamente tradicionais. Certo? Eu realmente não sei se é legítimo usar imagens tais como são usadas hoje. Não sei. Eu acho que é ilegítimo. Certo? Primeiro, elas têm um problema. Certo? Todas as imagens usadas hoje, elas podem se assemelhar a alguma pessoa que você conhece. Se você vai entrar na igreja e vê uma imagem de Jesus Cristo, você lembra do vizinho. Bom, de algum modo, Certo. Quando você pensar Jesus Cristo, você vai acabar pensando no vizinho. De vez em quando você começa a sua oração para Deus e se termina ela para o vizinho. Esse é o maior perigo das imagens naturalistas. Então eu acho que elas são, em princípio, ilegítimas. Certo? Segundo, a estrutura da própria imagem tem que indicar, de algum modo, que o que você está procurando ali é essa seiva que parte do tronco e chega ao ramo, e não o próprio ramo enquanto tal. Tá claro, é evidente, assim, o cristão, ele quer tratar, quando ele lê São Paulo, ele não quer tratar com São Paulo, ele quer tratar com Jesus Cristo. Ele só tem que lembrar que São Paulo é, até certo ponto, o próprio Jesus Cristo. Que São Paulo é um modo secundário da encarnação do Verbo. E aí é evidente que existe uma atitude ali que é de veneração. Tá com a gente? Existe algo do próprio Jesus Cristo ali. Ora, se existe algo do próprio Jesus Cristo ali, eu não posso pegar São Paulo e tratar como se ele fosse um homem comum, como se ele fosse apenas carne. Ele é um pouco o verbo que se fez carne. Tá clara essa diferença? Olha só, é só a gente pensar isso. O que que a gente quer dizer quando a gente fala o Verbo se fez carne? O Deus que era invisível se fez visível. Percebe? É evidente que você poderia ter começado a escritura falando: olha, não, tá aqui, o Verbo divino se fez escritura. Deus falou aqui. Mas não fala isso, fala: não, não é que Deus falou, é que Deus se encarnou. E aí essa encarnação falou. Olha só, esses termos, eles não são escolhidos arbitrariamente no começo da revelação. É evidente que a própria substância individual de que Jesus Cristo era composto, de que o próprio corpo dele é composto, está vivificada por essa vida divina. Certo? Olha só, a explicação de como as coisas podem funcionar assim exigiria um esforço teológico e metafísico muito grande. Certo? Quer dizer, que não cabe num curso de arte sagrada. Certo? Quer dizer, em última análise, explicar por que que é assim, por que que você não pode dizer que a carne dele, certo, não é de modo algum nada da divindade, quer dizer, dizer isto é falso. Dizer que a carne é a divindade é falso, evidentemente. Certo? Mas não é preciso muito esforço para isso. Quando você pensa carne, você não pensa Deus. Quando você pensa Deus, você não pensa carne. Todo mundo sabe disso. Não é que você pensar que uma coisa é a outra e a outra é a primeira, você tem que torcer um pouquinho o significado que você espontaneamente dá a essas palavras. Você pensa Deus, você pensa ilimitado. Você pensa carne, você pensa limitado. Pronto, só aí você já vê que existe uma grande diferença. Agora, dizer que uma coisa não é a outra é a mesma coisa que dizer o seguinte: olha só, é evidente que eu não sou a minha mão. Mas não é tão evidente assim que minha mão não é eu. Porque ela, em algum sentido, é eu. Com o verbo, a natureza divina do verbo e a carne de Jesus Cristo se dá a mesma coisa. Evidentemente, não, a diferenciação é muito maior, mas ainda assim se dá a mesma coisa. Quer dizer, é evidente que o verbo não é a carne de Jesus Cristo, mas não é evidente que a carne de Jesus Cristo não é o verbo. Ela não é todo o verbo. Ela não é tudo o que ele é, mas ela é algo do que ele é. Necessariamente. Senão não teria sentido nenhum você dizer que o Verbo se encarnou. Você ia acabar.